contra mim pra me impedir de alcançar o melhor de Deus. Vejo a noite é escura, o mal se aproxima. É tempo de pregar e ser pescador de almas. Senhor, me queima como fogo, me refina como ouro para a tua glória. Senhor, me